Vamos fazer alguns comentários, então, sobre os textos de hoje, né? Em que semana que a gente está? A gente está na semana que antecede o Natal. E a gente vê a expectativa chegando perto, né, da sua realização. A gente vai ver, provavelmente, nessa semana, vai para frente, a gente vai ver dois personagens que aparecem no nascimento de Jesus. Um chama Simeão e outro chama Ana. Não a mesma Ana que a gente acabou de ler o Cântico de Ana, mas Simeão e Ana são duas pessoas muito interessantes para a gente lembrar no dia de hoje e entender essa oração de Ana. Simeão era um velho homem, um levita velho que vivia no templo. E Deus havia, de alguma forma, prometido a ele que ele não morreria sem ver o Messias. E ele estava guardando aquilo. E aí um dia Maria chegou para levar o seu filho no oitavo dia no templo. Quando ela chega, Simeão vê a criança e Deus mostra para ele. Simeão não vai participar de nada, ele não vai ver absolutamente nada. Esses são os últimos personagens do Velho Testamento. Estão lá no Novo Testamento. João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Simeão, Ana, esses caras, os magos, os pastores, são os últimos personagens do Velho Testamento. Sabe, como uma coisa vai invadindo a outra. Né? Uma história começa enquanto a outra está terminando. A expressão de Simeão e a expressão de Ana, também uma profetisa que estava lá no templo, que também Deus havia prometido essa graça, também velha. Eles não vão ver nada. Estão vendo, na verdade, só absurdo. Mas eles se dão por satisfeitos por saber Deus começou. E eles se alegram. Mais ainda, é Ana, ou o Cântico de Maria, ou o Cântico de Ana, que fala sempre no passado de alguma coisa que ainda não aconteceu. Nesse momento, sempre é bom lembrar que a gente está diante de alguém que está celebrando a eternidade. Que na eternidade, a eternidade não é viver para sempre, a eternidade é faltar tempo, não ter tempo, não existir tempo, não existe a dimensão do tempo. É muito difícil para a gente compreender na nossa mente finita o que é eternidade. A eternidade é, na verdade, um agora imenso. E na eternidade tudo está acontecendo. Tudo, na dimensão da eternidade, toda a nossa história é um espirro. É nada. Tudo está acontecendo. Quando a gente tem essa compreensão profunda, é uma compreensão dada por Deus, né, de que Deus já fez, ainda que a gente não esteja vendo na nossa história, mas Deus já fez, porque Deus já fez na eternidade. E quando a coisa acontece, Deus tinha prometido, aconteceu. Só para a gente que é assim que tinha prometido, aconteceu. Para ele já está feito. Na dimensão da eternidade está feito. Isso é realmente profundamente espiritual, profundamente baseado no fato de você ter uma relação com Deus que te permita abrir uma janela e falar assim, cara, é isso que me faz dizer, por exemplo, que eu estou vivendo uma breve e momentânea tribulação. Não faz sentido alguém dizer, como Paulo, essa nossa breve e momentânea tribulação para alguém que está passando por problema por anos. Só vai conseguir dizer que isso é uma breve e momentânea tribulação quem tiver essa dimensão, que isso na eternidade é realmente breve. No todo da história, isso é pouco. Para quem está vivendo, parece que não acaba nunca. O troço é longo. Quando a gente atinge essa compreensão, quando a gente centra a vida da gente de tal forma que a gente passe a olhar para a situação do ponto de vista de Deus, quando a gente se torna seu companheiro, a gente pode tratar o futuro como se fosse passado. No que se baseia isso? Além dessa suposta experiência mística, numa outra característica que é mais importante do que uma grande experiência mística: confiança. Nós temos aqui, e a gente por vezes sofre disso, já falei sobre isso, uma frase terrível: eu vou fazer. E a gente não faz. Falamos sobre isso semana passada, e não faz. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e não faz. Isso gera na gente o quê? Uma desconfiança, uma não confiança. Quem é Deus? Deus é aquele que diz: eu vou fazer, eu posso afirmar tranquilamente no passado, Deus já fez. Porque o cara não fez nada. Não, Deus já fez, cara. Deus já fez. Porque ele prometeu que ia fazer. E Deus é de caráter tão correto, tão certo, tão, eu posso confiar nele tão absolutamente que para mim é só uma questão de esperar o momento de ver isso, porque já está feito. Para simbolizar na nossa vida, é mais ou menos assim: você decide que vai fazer alguma coisa, essa coisa já está feita, é só uma questão de agora operacionalizar isso, né? Vou fazer. Foi engraçado agora nessa celebração da minha graduação aí. Vários amigos comentaram assim: foi só pro forma, já era. Foi uma frase que repetiram várias vezes lá no meu Facebook, né? Isso é só pro forma, é só uma burocracia, porque você já era. E vários colocando como se eu tivesse sido seu professor. Não sou e não era. Mas, cara, as pessoas tinham tanta confiança de que isso era um fato que ia acontecer que para eles já está feito. É uma questão de confiança, de credibilidade. E, cara, nenhum de nós pode ser crível. Pessoas criam por bondade, né? Por carinho, por afeição. Não porque eu tenha dado algum motivo, porque só eu sei quantas vezes eu quis não terminar isso. Então, potencialmente, podia não ter terminado. Deus não é assim como eu. Ele não fica decidindo se ele vai ou não terminar. Se ele falou que vai fazer, eu posso dizer: o Senhor fez. Porque as coisas só estão se operacionalizando, fique tranquilo, elas só estão entrando em operacionalização. E ela vai sendo, lembra que a gente falou do Cronos e do Kairos? No Cronos, né, no tempo que a gente conta, a coisa talvez não tenha acontecido. Mas no seu tempo certo de acontecer, de aquilo evidenciar, o Kairos, Deus vai acontecer. E aí, tem que ter saudações. É assim que a Ana fala: Deus fez isso. Cara, tem toda uma história para acontecer, imagina, quando a Ana está fazendo essa oração. Davi nem nasceu ainda, sabe? Não tem, o povo vive cada um numa tribo, não existe Jerusalém montada, não tem nada da história que a gente conhece. E ela está falando, inclusive, quanto ao futuro da gente. O segundo texto, né, que a gente leu de Gênesis é uma coisa engraçada porque é o contraponto disso. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, vou mudar o nome da sua mulher. Veinha, 90 anos, vai mudar de nome. Ah, é? Como é que vai ser o nome dela agora? Vai ser Princesa. Concorda que não combina com uma velhinha de 90 anos o nome dela? Sarai quer dizer princesa. Né? Princesa. Você chama de princesa a Beatriz, né? Normal. Menininho. Você chama: ó, minha princesa, como é que você vai? Deus olha para uma velha, chama de princesa. Abraão, muito respeitosamente, diz a palavra, ele prostra-se em terra e cai na gargalhada. Fala: Deus, na boa. Bom, homem. Na boa, Deus, assim, na boa. Assim, essa agora o senhor foi forte. O senhor não viu a Sara assim quando ela sai do banho. Sabe como é que ela está secando? Ela faz assim, ó. Tá velha, com 90 anos. Já despencou tudo. Não, celulite ela não tem mais. É porque as dobras são tão grandes que a celulite está guardada dentro da dobra. A Sara tá velha. Já era. Assim, eu achei muito boa essa, senhor. Muito legal. Eu já entendi. O senhor está falando de Ismael, né? Meu filho, Ismael, que. Assim, foi a raspa do tacho. Foi o que tinha para sair, era o Ismael. Aí Deus mostra, está falando sério para Abraão. Fala assim: Abraão, você vai ter um filho daqui a um ano. Ele fala: Deus, 100 anos, 100 anos, não, não é fácil carregar no de Viagra, não chegou. 100 anos. Sara está com 90, 90, a menopausa. Eu me lembro vagamente da menopausa dela. Tem uma lembrança assim, ó. Tá uns 50 anos já. Deus fala, daqui um ano você vai ter um filho. E Deus ainda batiza esse filho para Abraão, né? Chama de Isaac. Isaac, aquele que ri. Sorriso. Você não riu, Abraão? Então vou te dar um filho com o nome de Sorriso. É muito legal essa história. Deus às vezes nos promete coisas das quais a gente não tem a condição de falar, Deus já fez, Deus afastou os poderosos, Deus fez isso. A gente não tem condição, mesmo sendo o pai da fé. Abraão é o pai, é o cara que acreditava em Deus, né? Vai que eu vou te mostrar, vai lá que eu vou te levar. Vai. O cara cria, né? Mas quando Deus falou, Abraão, a princesa, ah, meu Deus do céu, na boa, assim, não estou rindo do senhor, não, só estou rindo da situação. Foi isso que Abraão fez. Ele riu. Não, do senhor não estou rindo. Assim, que Abraão também não era doido, né? Tinha a cabeça no lugar. Mas, senhor, eu não estou conseguindo segurar aqui, ó. Mesmo para Abraão é difícil. Deus fala assim, Abraão, Abraão, eu vou fazer. Eu me lembro do meu avô, quando ele já estava velho, e um pouco antes de morrer, ele houve um problema no Exército de Salvação bem difícil. Que ele teve que ser chamado, já aposentado que estava, né, para ir para São Paulo. E não só ele estava aposentado, como ele tinha sofrido um derrame. E ele falava assim, né, com a mão torta e com a boca torta. Ele não tinha mais condição. Ele não só estava aposentado, como ele havia sofrido um derrame que impedia ele de exercer funções que colocasse a saúde dele em risco. E aí houve um problema administrativo sério no Exército de Salvação em São Paulo e precisava de alguém com a experiência e a sabedoria acumulada nos anos que ele tinha. E aí convocaram o velho Palmiro, aquele que tem lá na minha parede, lá. Naquela ocasião, naquela foto lá. E ele foi. E aí, lógico, os três filhos, né, meu pai, meu tio e minha tia, se reuniram com o pai, falando, não, o senhor não vai. O senhor está doente, o senhor teve um derrame, o senhor está aposentado, o senhor já deu a sua vida, ele realmente entregou a vida. Meu avô jamais teve nada, meu avô não teve uma linha de telefone, meu avô não teve carro, meu avô não teve casa, meu avô não teve nada, só tinha roupa que ele tinha no corpo, mais nada. O senhor já deu a sua vida inteira. Meu avô não teve absolutamente nada, nada. O outro tinha os ovos de selo dele, tinha roupa do corpo e mais nada. Minha avó Ida morreu com 97 anos, sem absolutamente nada, nunca lhes faltou absolutamente nada. Foram as pessoas que viveram e fizeram votos de pobreza que a gente só foi descobrir 10 anos depois da morte da minha avó. Ele juntou os filhos, deu-lhe uma bronca nos filhos e falou assim, vocês acham que o que move a minha vida é um bando de músculo, um feixe de nervo que me faz fazer ou deixar de fazer alguma coisa ou que é a vontade de vocês que vai me conduzir a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? A minha vida pertence ao meu Senhor e eu vou fazer aquilo que o Senhor colocar na minha vida para fazer e nenhum de vocês vai me segurar. E foi o velho para São Paulo. Depois morreu. Mas foi para São Paulo, resolveu o problema e voltou. Aí ele voltou com a cabeça branquinha. O problema foi sério. E com o derramezinho dele, com a dificuldade de locomoção, ele resolveu a parada. Isso é alguém com decisão, que vai em frente, que faz as coisas. Então, às vezes Deus nos chama e promete que vai fazer coisas e vai fazer a partir de alguém que a gente espera que não tem mais como fazer. Se a gente tiver realmente, sabe, essa convicção, essa tranquilidade que Deus faz independente, não é pela sua força que Deus vai fazer, é por Ele. Ele vai nos prometer coisas, vai nos surpreender com coisas e a gente não vai falar, porque Deus é o Deus dos impossíveis. É impossível uma velha ter filho. É impossível um homem de 100 anos ainda ver seus filhos. É impossível que um velho com derrame aposentado ainda possa fazer alguma coisa que Deus o conduza a fazer. Quando a gente confia e entrega a vida na mão do Senhor, Ele é o Deus dos impossíveis e Ele tem o hábito de nos surpreender. E quanto aos Gálatas, de novo é o texto que a gente já comentou no outro dia, acho que não vejo necessidade de a gente voltar a esse comentário, mas basicamente ele fala uma frase que para mim no versículo 15, ela está até grifada na minha Bíblia: o que aconteceu com a alegria de vocês? Os Gálatas eram insensatos Gálatas. Eles eram os caras da folia, do samba, da cerveja, da brincadeira, eram os caras alegres. Alegres. Os bons irlandeses, bons portugueses, bons brasileiros, bons gauleses, são os caras da alegria e da festa. Quando Jesus entrou na vida deles, mais alegre ainda, aquela alegria ficou. E agora, quando Paulo se refere, eles vão se embotando em religião, em hábitos, em costumes, em dias e anos e festas, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, não pode aquilo outro. E sem perceber, o que eles mais perderam foi essa alegria, que antes era insensata, mas que depois virou tão esfuziante, tão entusiasmante que eles tinham, que eles perderam essa alegria. A principal consequência quando a gente se escraviza pela nossa natureza: vocês eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Hoje nós começamos aqui falando, Dona Giovanna, do poder, do prazer, do dinheiro, que não são deuses e que nos escravizam. Nos escravizam. Eram escravos, vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Primeira coisa que acontece quando a gente se deixa dominar pela nossa natureza, pelas nossas pulsões, pelas nossas vontades, é que isso nos rouba a alegria. A gente abre mão de tudo e é roubado da nossa alegria. Se você quer que a alegria não saia do seu coração, que você possa sorrir, que não seja rir de Deus, que você possa rir daquilo que Deus vai fazer, que você possa rir e teu filho, que você chama de sorriso, que a sua vida seja alegre, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Entendeu? Submete a sua vida a Deus. E ele o resto vai fazer, com toda certeza. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar fazendo. Creia-me. Sempre vai fazer, não aquilo que poderia ser, mas vai fazer o impossível. Quem sou eu para que Deus use alguém como eu? Quem somos nós para que Deus use alguém como nós? Que situação é essa para que Deus possa transformá-la em bênção? Eu não sei como, eu sei que Deus faz. Então, só lembrar que aí, quando a gente faz isso, a gente pode cantar como Ana: Deus fez. Porque eu tenho confiança nele. Meu avô foi lá para São Paulo, como eu contei, não porque ele confiava em si, na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, nos anos de experiência que ele tinha. Não foi assim que ele foi. Como ele disse para o meu pai, para o meu tio, para a minha tia: não é um bando de músculo e um feixe de nervo que me faz mover. É o Espírito do meu Senhor, em quem eu confio. Então, confia no Senhor. E o resto ele vai fazer. Tá bom? Bom dia para todos.